Ficheiro 125, último ficheiro, página 996. Está tudo bem, disse Roger, tentando soar convincente e tranquilizador. Agora ela vai ficar bem. Na verdade, ele não fazia a menor ideia se Claire Randall viria a ficar bem algum dia. Ela estava viva, ao menos, e isso era tudo o que ele podia garantir. Encontraram-na sem sentidos e inerte na erva, perto da orla do círculo, branca como a lua que nascia, sem nada além da lenta e escura exsudação do sangue das palmas das suas mãos, para atestar que o seu coração ainda batia. Da descida infernal pelo trilho até ao carro, o peso morto de Claire pendurado ao ombro, sacudindo-se desastrosamente à medida que pedras rolavam sobre os seus pés e galhos se agarravam às suas roupas, ele preferia não se lembrar de nada. A descida da colina assombrada deixara-o exausto. Fora Brianna, os ossos da face proeminentes de concentração, quem guiara de volta até à residência paroquial, as mãos agarradas ao volante como correias. Derreado, no banco a seu lado, Roger teve a última visão, pelo espelho retrovisor, da claridade no topo da colina atrás deles, onde uma pequena e luminosa nuvem flutuava como o fumo de um canhão, prova muda de uma batalha ali travada. Agora, Brianna pairava pelo sofá onde a sua mãe estava deitada, imóvel como uma estátua de sarcófago. Com um estremecimento, Roger evitara a lareira onde a lenha já estava amontoada e preferira ligar o pequeno aquecedor elétrico com que o reverendo costumava aquecer os pés nas noites de inverno. As suas barras brilhavam incandescentes e o aparelho produzia um sonoro e agradável zumbido que encobria o silêncio no gabinete. Roger sentou-se num banquinho ao lado do sofá, sentindo-se fraco e abatido. Reunindo os últimos resquícios de força de vontade, estendeu o braço para a mesinha de telefone, a mão pairando a alguns centímetros acima do objeto. Deveríamos. Teve de parar para aclarar a garganta. Deveríamos chamar um médico, a polícia? Não. A voz de Brianna soou decidida, mas distante, enquanto se inclinava sobre a figura imóvel no sofá. Ela está a acordar. As pálpebras cerradas estremeceram, contraíram-se levemente, à lembrança renovada da dor. Em seguida, relaxaram-se e abriram-se. Os seus olhos estavam límpidos e suaves como mel. Vaguearam de um lado para o outro, deslizaram por Brianna, empertigada e rígida, a seu lado, e fixaram-se no rosto de Roger. Ela voltou? Os seus dedos estavam contorcidos no tecido da saia e ele viu os traços leves e escuros de sangue que deixaram para trás. As suas próprias mãos crispavam-se instintivamente sobre os joelhos, as palmas latejando. Então, ela também resistira, agarrando-se à erva e ao cascalho, a qualquer coisa que a impedisse de ser engolida pelo passado. Fechou os olhos contra a lembrança da força de atração daquela fenda, abanando a cabeça. Sim, respondeu. Ela partiu. Os olhos claros voltaram-se imediatamente para o rosto da filha, as sobrancelhas acima deles, arqueadas num gesto de interrogação. Mas foi Brianna quem perguntou. Então, era verdade? Indagou hesitante. Era tudo verdade? Roger sentiu o pequeno tremor que percorreu o corpo da jovem e, sem pensar duas vezes, estendeu o braço para lhe segurar a mão. Contraiu-se involuntariamente quando ela a apertou com força e lembrou-se de um dos textos do reverendo: abençoados os que não viram e acreditaram, e aqueles que precisavam de ver para acreditar. O resultado da crença obtida através da visão tremia, assustado a seu lado, aterrorizado por tudo mais em que agora tinha de acreditar. Mesmo enquanto a jovem retesava os músculos, preparando-se para enfrentar a verdade que já constatara, Os contornos do corpo tenso de Claire no sofá relaxaram-se. Os lábios pálidos curvaram-se num esboço de sorriso e uma expressão de profunda paz suavizou o rosto pálido e tenso, acendendo o brilho dos olhos dourados. É verdade, disse. As suas faces pálidas recuperaram um pouco de cor. Alguma vez a tua mãe te mentiria? E fechou os olhos de novo. Roger estendeu o braço para desligar o aquecedor elétrico. A noite estava fria, mas ele não podia mais permanecer no gabinete, o seu santuário temporário. Ainda se sentia debilitado, mas não podia mais adiar. A decisão tinha de ser tomada. Já era quase dia quando a polícia e o médico terminaram o seu trabalho na noite anterior, preenchendo formulários, tomando depoimentos, colhendo pistas vitais e fazendo o melhor por explicar a verdade. Abençoados os que não viram, pensou com devoção e acreditaram, especialmente naquele caso. Finalmente foram-se embora com os seus formulários e distintivos e carros com as suas luzes a piscar para supervisionar a remoção do corpo de Greg Edgars do Círculo de Pedras, para emitir uma ordem de prisão contra a sua mulher, que, tendo atraído o marido para a morte, fugira da cena do crime. Para colocar a questão de forma branda, pensou Roger, atordoado. Cansado física e mentalmente, Roger deixara a Randall aos cuidados do médico e de Fiona e fora deitar-se, sem se dar ao trabalho de se despir ou afastar os cobertores, apenas deixando-se cair num esquecimento abençoado. Acordado, quase ao pôr do sol, por uma fome corrosiva, descer as escadas, tropegamente, encontrando as suas hóspedes igualmente silenciosas, embora mais acomodadas, ajudando Fiona a preparar o jantar. Fizeram uma refeição silenciosa. A atmosfera não era tensa. Era como se a comunicação acontecesse de forma invisível entre as pessoas à mesa. Brianna sentara-se ao lado da mãe, tocando-a de vez em quando, ao passar um prato, como se quisesse assegurar-se da sua presença. Olhara para Roger de vez em quando, olhares breves e tímidos por baixo das pestanas, mas não falara com ele. Claire falou pouco e não comeu quase nada, permanecendo sentada, absolutamente quieta, silenciosa e serena, como um lago ao sol, os pensamentos voltados para o interior. Após o jantar, pediu licença e foi sentar-se no banco fundo, sob a janela, no fim do corredor, alegando cansaço. Brianna lançara um rápido olhar à mãe, o rosto voltado para a janela, a figura recortada em silhueta contra a última claridade do sol poente, e em seguida fora ajudar Fiona com a louça na cozinha. Roger dirigira-se ao gabinete, a boa refeição de Fiona pesando-lhe agradavelmente no estômago para pensar. 2 horas mais tarde ainda estava a pensar, quase sem nenhum proveito. Havia livros empilhados desordenadamente sobre a secretária e sobre a mesa, deixados abertos nos assentos das poltronas e no encosto do sofá. Grandes espaços vazios nas estantes abarrotadas testemunhavam o esforço da sua pesquisa aleatória. Fora necessário um bom tempo, mas conseguira encontrá-lo. O curto trecho de que se lembrava da última pesquisa que fizera para Claire Randall. Os resultados da pesquisa haviam-lhe trazido paz e consolo. Este não traria se ele lhe o contasse. E se ele tivesse razão? Mas devia ter. Explicava aquela sepultura fora de lugar, tão distante de Culloden. Passou a mão pelo rosto e sentiu a aspereza da barba. Não era de admirar que se tivesse esquecido de se barbear com tudo o que acontecera. Quando fechava os olhos, ainda podia sentir o cheiro de fumo e sangue, ver o clarão das chamas na pedra escura e mechas de cabelos louros esvoaçando fora do alcance dos seus dedos. Estremeceu com a lembrança e sentiu uma onda repentina de ressentimento. Claire destruíra a sua própria paz de espírito. Não lhe devia o mesmo? E Brianna, se sabia a verdade agora, não deveria saber toda a verdade? Claire continuava lá, no fim do corredor, as pernas dobradas, os pés debaixo do corpo, no banco da janela, o olhar distante, fitando a escuridão vazia através da vidraça. Claire? A sua voz soou áspera e rouca por falta de uso. Aclarou a garganta e tentou de novo. Claire? Tenho algo a dizer-lhe. Ela virou-se e ergueu os olhos para ele. Nada além de uma leve curiosidade visível nas suas feições. A sua expressão era calma, a fisionomia de alguém que sofreu o terror, o desespero e o luto e o fardo desesperador da sobrevivência e resistira. Olhando para ela, sentiu repentinamente que não conseguiria. Mas ela contara a verdade. Ele devia fazer o mesmo. Descobriu uma coisa. Ergueu o livro num gesto breve e inútil. Sobre Jamie. Pronunciar aquele nome em voz alta pareceu preparar o seu corpo, como se o enorme escocês em pessoa tivesse sido evocado pelo seu chamado, surgindo sólido e imóvel no corredor entre a sua mulher e Roger. Roger respirou fundo, preparando-se. O quê? A última coisa que ele pretendeu fazer. Acho que não conseguiu. O seu rosto ficou lívido subitamente e olhou para o livro com os olhos. Sim, eu descobri, interrompeu a Roger. Não, tenho a certeza absoluta de que ele tenha sido bem-sucedido nisso. Ele conseguiu retirar os seus homens. Ele salvou-os de Culloden e colocou-os na estrada rumo a Lallybroch. Mas então? Ele pretendia voltar. Voltar ao campo de batalha. E acredito também que tenha conseguido. Estava cada vez mais relutante, mas era preciso que fosse dito. Sem encontrar palavras próprias, abriu o livro e leu em voz alta. Após a batalha final em Culloden, 18 oficiais jacobitas, todos feridos, refugiaram-se na velha casa. E durante 2 dias ali permaneceram, sofrendo, sem socorro para os seus ferimentos. Depois foram levados para fora para serem fuzilados. Um deles, um Fraser, do regimento do Sr. de Lovat, escapou ao massacre. Os outros foram enterrados na margem do parque, ao lado da casa. Um deles, um Fraser, do regimento do Sr. de Lovat, escapou. Repetiu Roger em voz baixa. Ergueu a cabeça da página e fitou os olhos dela, arregalados, sem nada a ver, como os de um servo hipnotizado pelos faróis de um carro que avançava sobre ele. Ele pretendia morrer no campo de batalha de Culloden, murmurou. Roger. Mas não morreu. Agradecimentos. Às 3 Jackies, Jackie Cantor, Jackie Ladone e a minha mãe, anjos da guarda dos meus livros. Aos 4 Johns, John Myers, John E. Simpson Jr., John Warham e John Steed, pela leitura constante, pela miscelânea escocesa e pelo entusiasmo geral. A Janet McNaughey, Margaret Campbell, Todd Highmark, Deb e Dennis Parizek, Holly Heinel e todos os outros membros do Literary Forum que não começam pela letra J. Em especial a Robert Riffle, pelo plantago, epítetos franceses, teclados de ébano e o seu olhar sempre perspicaz. Paul Solin, pelos nastúrcios tardios, valsas, bela caligrafia e orientação em botânica. A Margaret Bally, por referências, sugestões úteis e pela excelente conversa. Faye Zachary, pelo almoço. Ao Dr. Gary Hoff, por conselhos e orientação médica. Ele não teve nada a ver com as descrições de como estripar alguém. Ao poeta Barry Fogden, por traduções do inglês. A Labrion McLean, pelas imprecações em gaélico e pelo uso do seu tão poético nome. A Kathy Ellen Weber, pela assistência geral com o idioma francês. Se houver um tempo verbal errado, a culpa é minha. A Vonda Ann McIntyre, por compartilhar dicas da profissão. A Michael Lee West, pelos maravilhosos comentários sobre o texto. E pelo tipo de conversas telefónicas que fazem a minha família gritar: "Larga o telefone! Estamos mortos de fome!" À mãe de Michael Lee, pela leitura dos originais, erguendo os olhos de vez em quando para perguntar à sua filha escritora famosa: "Porquê é que não escreves algo assim?" E a Elizabeth Banken, pelas indagações, sugestões e conselhos. O esforço envolvido foi quase tão colossal quanto a ajuda prestada. Capa. Uma viagem desde as Highlands escocesas até ao luxo e às intrigas da corte francesa do século XVIII e um amor que transcende as fronteiras do tempo. Uma leitura perfeita que não se consegue largar. 1745 a 1968. Kirkus Reviews. Mais uma vez, Diana Gabaldon retrata com muita mestria as aventuras de Jamie e Claire no século XVIII, na Escócia e na França, levando o leitor a viajar num outro tempo, com uma soberba investigação histórica e um estilo de escrita inconfundível. San Francisco Chronicle. A Libélula Presa no Âmbar é um grande romance épico, repleto de aventuras, fatos históricos minuciosamente pesquisados e um romance inesquecível que retrata o amor intemporal entre Claire e Jamie Fraser. Fim da leitura do livro A Libélula Presa no Âmbar, segundo volume da saga Outlander, de Diana Gabaldon. Procedeu à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Este livro foi gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra, maio de 2012.